Vai começar a brincadeira! Portal do Arrocha. Cadê o gritinho das que querem quicar, hein? Ai, que delícia! Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta, quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola por cima. Olha, maluca demais, mas me satisfaz. Ontem carinha de safado e me faz sempre querer mais. Só anda de R1, não quer saber de pop 100. Ela é capa de revista e diz que não é de ninguém. Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta, quica, rebola por cima. Ó, até a moça da meteorologia sabe que é só questão de tempo, tá? Uma das melodias mais bonitas que eu já ouvi. Véi, ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola por cima. A culpa é de quem? Quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola por cima. Olha, maluca demais, mas me satisfaz. Ou tem carinha de safado e me vai sempre querer mais. Ela só bebe Chanton, não quer saber de pop 100. Ela é capa de revista e diz que não é de ninguém. Ela senta e quica, rebola por cima. Senta, quica, rebola. Ela senta e quica, rebola por cima. Senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica. Rebola por cima, vai, rebola, vai. Ela senta, quica, rebola por cima. Só as bonequinhas, tá bom? Só por cima, vai. Devagarinho, devagarinho, vai. Ela senta por cima, vai. Senta por cima, rebolando, vai. E quica, quica, quica. Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola. Com certeza ou incerteza, beleza não dá beleza.